Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prado de louvor. Olá, ouvinte do Gospel Hits, olá emissoras de rádio, web rádio, tudo na paz, feliz ano novo, muito prazer, eu sou o Xandela em ritmo de 2014, em clima de recomeço, de novas histórias para contar. Desejo a todos um ano novo de muita paz, esperança, amor e principalmente comunhão com Deus. Independente da sua religião, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja você católico, seja você evangélico, espírita, não importa. O Gospel Hits, que está chegando aí aos seus 6 anos de ministério, graças a Deus, reunindo hoje mais de 200 emissoras de rádio, web rádio, espalhadas pelo Brasil e exterior. O nosso ministério, que está atingindo hoje a marca de 286 programas, que já foram ao ar, onde tivemos muitas participações, muitos louvores, muitas mensagens bíblicas e, claro, muitas vidas alcançadas para Cristo. Somos pescadores de homens, mulheres, crianças e idosos. Vamos começando então o Gospel Hits com a cantora Andréia Fontes, Tu és Santo. Para quem nos ouve e navega na internet, quero convidar para curtir a nossa página no Facebook. É só pesquisar por Rede Gospel Hits. Pode acessar também o nosso site www.redegospelhits.com.br. No ar, Gospel Hits. Done. te amando, me dando minha vida, meus sonhos, vou cantando, louvando ao rei, é santo, te amando, me dando minha vida, meus sonhos, príncipe da paz. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Espírito Gospel Hits. Por cada vez Gospel Hits. Não podemos mais viver longe deste amor, por tudo que tu és. Minha vida entrego a ti. Oh, bendita graça, Jesus. Eu te louvarei por tudo que tu és. Minha vida entrego a ti para ver tua glória em mim brilhar, Senhor. Eu te louvarei por tudo que tu és. Minha vida entrego a ti para ver tua glória em mim brilhar, Senhor. O som do Gospel Hits, vamos fazendo a festa de Cristo acontecer neste novo ano. Ouvimos o Kleber Lucas, Eu Te Louvarei, Eixila, Eu Me Arrependo, e Aline Barros, A Comunhão da Tua Glória. Obrigado pela sua audiência e Deus abençoe a sua vida abundantemente neste ano de 2014, que está apenas começando, né? Está nascendo agora. Eu creio que Deus tem uma nova história de vida para lhe oferecer, meu caro ouvinte. Onde estiver aí curtindo o nosso programa, seja aqui no Brasil ou no exterior, quero te convidar para curtir a nossa página no Facebook e deixar um recado por lá. O nosso site é www.redegospelhits.com. www.gospelhits.com.br. O Jonas Farias, de Varjota, no Ceará, está desejando a todos um feliz 2014. Meus primeiros alôs do ano aqui vai para o Luciano Vieira, de Brasília, vai para o Carlos Eduardo da Silva, em Recife, no Pernambuco, aos ouvintes em Valentim Gentil, São Paulo, aos amados em Álvares Florença, São Paulo, ao casal Isaac e Rebeca, em Belo Horizonte, Minas Gerais, ao Daniel Tavares, em Pouso Alegre, Minas Gerais, e ao Gilson Martins, de Guariba, interior de São Paulo. Essa é a galera do Facebook. Valeu e Deus abençoe a cada um, e um ano novo cheio de muitas bênçãos. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits, transformação. Aleluia, é adoração. Aleluia, Gospel Hits, o ritmo que transforma vidas. É o Gospel Hits aqui na sua rádio, com os melhores louvores para começar 2014 com muitas bênçãos de Deus. Estamos chegando aos 6 anos de ministério, né? E a marca de 286 programas. O Gospel Hits, que é semanal e totalmente gratuito. Ou seja, estamos no ar desde 2008. E que assim seja para todos sempre, né, meu irmão e minha irmã? Quem quiser conhecer aí o nosso testemunho de como tudo começou, é só acessar o nosso site www.redegospelhits.com.br e depois clicar lá em Quem Somos. Mais alôs por aqui. Feliz Ano Novo lá para o Diego Moraes, de Santo André, São Paulo, em Patos de Minas, Minas Gerais, onde nossa audiência é grande. Eu mando um feliz 2014 para Rubenice Pereira, Wellington Henrique de Souza, para Thalita Ohana, ao Adélio Farias, para Adriana Castro e para Fernanda Pereira. Alô, amados de Patos de Minas, recebam aí o nosso carinho, as bênçãos de Deus e o meu feliz ano novo. Obrigado por curtirem a nossa página no Facebook e por curtirem o programa de Deus, que é o Gospel Hits, né? Quero também enviar a paz do Rei Jesus aos nossos queridos ouvintes nos estados de Roraima, para Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Maranhão, Pernambuco, Amapá, Rondônia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, capital, né? Para toda São Paulo, para todo o estado de São Paulo, ao Acre, Amazonas, Distrito Federal, Santa Catarina, Rio de Janeiro, ao estado da Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraná, Espírito Santo, Paraíba, e a todos os irmãos que estão lá no exterior recebendo o sinal do nosso programa. Amém, amados? Agora vamos ouvir o ministério Aliança do Tabernáculo, Não Há Outro. E no final do programa tem uma mensagem bíblica muito especial. Se você conhece alguém que está sofrendo e precisa ouvir uma palavra de esperança, então convide-a para curtir a mensagem bíblica daqui a pouquinho no final do programa. Gospel Hits, só as melhores. Não há outro como tu na extremidade da terra. Não existe na plataforma. Yeshua HaMashiach, tu és a minha bandeira. Aleluia. Não existe como se comparar à grandeza de um Deus que fez, abre-se o mar. Deus, dono do amor, rico em perdão, misericórdia, fez meu cantar toda manhã. Soberano e glorioso em seu fez, abre-se o mar. Deus, dono do amor, rico em perdão, misericórdia, fez meu cantar toda manhã. Maiores sucessos, os maiores nomes do universo gospel. Hey. Caminho. Gospel Hits. A novidade começa aqui. Das melhores bandas do universo internacional, Jesus Culture Glorious. Teve antes o ministério trazendo a arca, Contigo Habitarei, e Mariana Valadão, Se Eu Apenas Te Tocar. Estamos aqui através das emissoras de rádio, web rádio, abençoando vidas e crendo que 2014 será uma bênção para todos. Desejamos que Deus utilize o Gospel Hits para alcançar ainda mais as vidas que necessitam ouvir a sua mensagem em forma de música, né? Afinal, quanto mais tempo também passa, mais próximo está Jesus de voltar e buscar a sua igreja. Amém? Quem quiser também enviar o seu testemunho ao nosso programa, enviar mensagens para lermos aqui na íntegra, é só mandar para contato@redegospelhits.com.br. Aos nossos parceiros, gostaria de dizer que também podem enviar fotos da rádio, dos locutores, de toda a equipe, enfim, pretendemos incluir em nosso site muito em breve. Os ouvintes também podem enviar fotos, tá bom? Curta a nossa página no Facebook e deixe o seu recado, a sua participação. É só pesquisar por Rede Gospel Hits. Feliz Ano Novo aqui para Beta Araújo, de São Paulo, capital, ao Rosiel Pereira Ruda e a esposa Dinara Rubner, na cidade de Guaíra, no Paraná. Também nossos votos de Feliz 2014 ao Marcos Alves Cristino, de Belo Horizonte, Minas Gerais, para nossa parceira Nildinha Mendes, ela que é da Rádio Novas de Paz, em Patos de Minas, Minas Gerais. Também para Josélia Costa, na cidade de Jordânia, Minas Gerais, e ao pastor Rosemário Bernardino, de São José dos Campos, São Paulo. Gospel Hits, pra louvar no volume máximo. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. A paz do Senhor Jesus Cristo, muito prazer por aqui do lado de cá, Xandelle, na sua companhia com o Gospel Hits, músicas que transformam vidas. É o programa de Ano Novo, né? Começando com muita paz, alegria, amor e muita comunhão com Deus. Eu vou rolar aqui mais três louvores e depois tem a mensagem bíblica, que é especial. A primeira deste bloco é com a Tereza Ruas, Segundo o Teu Coração. Vai para a Maria Lima Damasceno, de São Paulo, capital. Para a Neia Vieira, de Ipiguá, interior de São Paulo. É a galera do Facebook. Em nosso site, temos a participação do Celso Filho, de Guaíra, São Paulo, dedicando ao irmão MC, que é chefe dos índios e que não perde nenhum programa, né, irmão MC? Deus abençoe a sua vida aí, amado, e obrigado por estar sempre curtindo o nosso programa. O Celso Filho dedica também aos irmãos da Rádio Novo Som e a todos da Casa de Oração daquela cidade. Alusão ao Rogério de Turama, Minas Gerais, e aos irmãos da Rádio Tuque Gospel em Tucuruí, no Pará. A paz, amados, e feliz Ano Novo! Ligou, é Gospel Hits. Eu quero ser íntima. Hits. Só as melhores. Exclusividade na sua rádio. love to the nations, bringing hope of the grace that has freed us, make it known and make it famous, sing it out, sing a new hallelujah, yeah. Ao som do Michael W. Smith, I Knew Aleluia e Fernandinho, Sou Feliz. E vamos finalizando a parte musical do Gospel Hits, espero que você tenha recebido aí a mensagem de Deus. Antes, gostaria de dizer que, infelizmente, não dá para lembrar de todos aqui no programa, né? Mas deixo meus agradecimentos pela companhia de cada ouvinte, de cada parceiro, né, que sempre leva o Gospel Hits para todo o Brasil e lá no exterior. Graças a Deus, e que neste ano venham muito mais parceiros. Amém? Muita saúde, muita paz, muito amor e principalmente muita comunhão com Deus. Feliz 2014 e acesse a nossa página no Facebook, curta e deixe lá sua participação. Pesquise por Rede Gospel Hits e o nosso site é www.redegospelhits.com.br. Vamos com a mensagem bíblica. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. O título da mensagem de hoje é Palavras que Transformam. Deus tem uma nova história para a sua vida. Você consegue imaginar como seria um namoro sem conversa? Deve ser uma experiência tediosa, não é? Como construir vínculos sem um bom papo? Impossível! Como conhecer alguém sem ouvir a sua voz? Não dá! Agora, por que pensamos que é possível ter um relacionamento com Deus sem dedicarmos um bom tempo diário com Ele em oração? A Igreja de Jesus Cristo precisa redescobrir as bênçãos advindas da oração. É através das nossas orações que o mundo será transformado, que o ano novo será diferente para você e toda a sua família. Como anda a sua vida de oração com Deus? Há quanto tempo você não fala com Ele? Sabe o motivo do abatimento ter tomado conta de seu coração? Sua alma está sedenta pela presença de Deus? Sacia-se com a paz de Deus. Farte-se com o poder gracioso do Pai. Não pense que Deus só se manifestou na época bíblica. Ele pode se manifestar a seu favor até mesmo nos dias de hoje, porque Ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de amanhã, o Deus para todo sempre. Só depende da nossa comunhão, da nossa fé, do nosso compromisso com o Pai Todo-Poderoso. 2013, não foi bom? Chegou a hora de ter uma nova história para sua vida e para a vida de sua família. Tentou vários caminhos e não deu certo? Chegou a hora de andar pelo único caminho que você nunca tentou. O único caminho que jamais irá te decepcionar. O único caminho que leva à sua vitória, à sua salvação. O único caminho que é a luz, é a verdade. Esse caminho é Jesus Cristo. Chega de bater a cabeça. Chega de andar para trás igual caranguejo. Chega de chorar. Chega de pensar que não tem mais jeito para a sua vida, que não há esperança. Entregue-se ao Senhor. Chore para Ele em suas orações, com os joelhos no chão aí no seu quarto. Conte seus segredos e o que está acontecendo, o que você não aguenta mais. Deus sabe o que está acontecendo aí na sua vida, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer intimidade contigo em um momento especial entre você e Ele. Não custa nada, não é? E quem vai sair ganhando é você, com tanta vitória daqui para frente. Todos os dias falamos com diversas pessoas, falamos até com estranhos, somos educados com esses estranhos, até agradecemos por qualquer coisa. E Deus, que nos beneficia todos os dias, como fica? Ele é teu Pai e quer te ajudar. É um Pai amoroso, misericordioso, é um Pai espiritual que está em todos os lugares e que tudo vê. Ele pode contar uma nova história de vida para você. Não sei por que estou dizendo isso e nem sei para quem está indo esta mensagem. Mas eu sinto algo muito forte dentro de mim e sei que Deus está me usando para salvar várias vidas neste exato momento. Vidas que acham que não há mais esperança, que chegou o fim. Pelo contrário, Deus é a sua esperança. E Ele estando na sua vida, há um novo recomeço. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir a nossa voz em oração. Estás cansado? Jesus disse: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei." Feliz ano novo e até o próximo Gospel Hits. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.